Seção 19 de Antologia Brasileira, Volume 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Rogério Maciel. Antologia Brasileira, Coletânea em Prosa e Verso de Escritores Nacionais, Volume 1. Organizada por Eugênio Werneck. O Povo e o Torrão Fluminense, de Antônio da Silva Jardim. Antônio da Silva Jardim, Estado do Rio, Capivari, 1860-1890. Talento pujante, espírito cultivado, o digno fluminense, que se bacharelara em São Paulo em 1882, manifestou-se, ainda na academia, republicano convicto e propagandista ativo e intemerato das suas ideias. Filho de um professor público do seu estado, Silva Jardim, cursando ainda os preparatórios, para aliviar seu pai, chefe de numerosa família, começou logo a lecionar particularmente e a escrever para diversos jornais. Foi professor da Escola Normal de São Paulo e diretor de colégio. Escreveu na escola um livro de parceria com Valentim Magalhães e é autor de inúmeros folhetos de propaganda republicana. Deixou a obra, hoje publicada, Memórias e Viagens, Campanha de um Propagandista. Silva Jardim, a quem se deve, em grande parte, o advento da República, tendo partido para a Europa, ali morreu, caindo dentro do Vesúvio, cuja cratera o engoliu, no momento em que temerariamente fazia uma excursão em ponto arriscadíssimo. A catástrofe deu-se em 2 de outubro de 1890. O Povo e o Torrão Fluminense. Tem-se dito que não há um caráter fluminense, mas é porque não o sentem ou não puderam penetrá-lo os que isso afirmam. Ele existe nesse misto de independência e de submissão de um país que, sem repudiar a capital do império, resistiu sempre à sua influência exclusiva e absorvente. Eu vi esse caráter, entre conservador e liberal, assaz empreendedor, mas sobretudo possibilista, na terra que percorri toda. A força republicana do sul da província, que sucedeu e combinou-se à força abolicionista do norte, em que as lutas dos campistas são páginas de bravura, diz bem qual seja o caráter fluminense, sonhador com Pedro Luiz Macedo, com Casimiro de Abreu e Teixeira e Souza, pensador e profundo com os seus homens de ciência e de governo, dos quais me basta citar o Visconde de Uruguai e o de Itaboraí, entre muitos outros. Aqui, a capital impediu sempre o desenvolvimento de forças locais demasiado dominadoras. Em vez de grandes barões, eu pudera dizer que o ambiente só produziu baronetes. Todos os elementos conservadores reuniram-se, entretanto, na família do Visconde do Uruguai, com sede sempre no centro, dirigida nos nossos dias pelo conselheiro Paulino José Soares de Souza, há um tempo político e lavrador. Os elementos liberais, muito dispersos, estiveram por anos ao dispor de Francisco Otaviano, poeta eterno, nunca homem de governo, posição a que mesmo jamais atingiu, embora por vontade própria. Esperava ver, como depois vi, seguindo meu itinerário, os homens e as coisas de minha terra e as suas ideias acordes com as minhas. Vi Rezende, numa temperatura doce, aos últimos raios do sol de julho desembarcando no arrabalde dos Campos Elísios, que guarda a estação. Passei-lhe a ponte sobre o Paraíba, subindo-lhe a colina, onde se recorta a cidade, alimentada pela cultura principal do café. Barra Mansa, pequena, mas não deselegante, com seu jardim de província margeando a estrada. A Barra do Piraí, simples estação de estrada de ferro, mas muito movimentada, pertencendo a dois municípios e, pois, com jurisdições diversas. Vassouras, entre montanhas escalvadas, pardas, de vegetação rara, com um ar de nobreza especial, ligada à estação do mesmo nome por um ramal, e onde visitei a igreja matriz, simples, se bem que imponente, o paço municipal, que é belo, e a casa de caridade, que é importante. Valença, antiga aldeia de índios, sobre colinas mais brandas, esbatidas à guisa de vale e verdejantes, bem edificada, bom teatro, casa da câmara, cadeia, hospital, estação de estrada de ferro e Paraíba do Sul, triste, mal construída, mas importante pela estrada de ferro Pedro II e pela sua lavoura. Revi Niterói, onde passara parte da infância. Vi Petrópolis, São Fidélis e Campos, de que depois lhes direi. Friburgo, a vila de verão fluminense, aspecto muito frio, como frio é o seu clima, colônia de suíços, fundada em 1819, com um importante estabelecimento hidroterápico. Cantagalo, de fama negra nos anais da escravidão, sede do município para onde se ameaçava vender os pretos como um castigo último. Pádua, vila florescente. Macaé, à beira do mar, que ali é belo, notável pela lavoura de café e de cana. Barra de São João, onde nasceu Casimiro de Abreu, cujo túmulo obscuro visitei no cemitério local e que ouve os rugidos do oceano como um lamento à morte do poeta. Capivari, Rio Bonito, Itaboraí, de uma entrada graciosa pela sua rua principal. Vi com prazer essas coisas da minha pátria, sentindo não poder visitar ainda os lugares que o Atlântico banha. Cabo Frio, que recorda Teixeira e Souza, romancista de coração. Angra dos Reis, das mais antigas povoações da província, e a vila de Teresópolis, donde se diz que o clima encantador dá uma vida nova aos organismos abatidos ao contato de esplendente natureza. Saúdo a terra natal, esse membro do gigante brasileiro que sustenta na nossa carta o Espírito Santo, impede Minas de chegar ao mar e estende um braço a São Paulo, cujo solo é elevado até o pico do Itatiaia em Resende ou baixo até as lagoas, cujo clima, se é quente no litoral e úmido nos baixos, já muito melhorado pela drenagem, é salubérrimo nos platôs. Cujos rios férteis e numerosos, cujos lagos piscosos e dunas saliníferas, cuja agricultura e estradas de rodagem e a vapor preparam um povo, já experimentados pelas lutas com a natureza, para um grande progresso no trabalho e na liberdade. Ao entrar nessa terra, no dia redentor da civilização moderna, saudeia comovido, tendo a certeza infalível de que em breve ela derrocaria uma nova Bastilha. Memórias e Viagens. Campanha de um Propagandista. 1887-1891. Fim da sessão 19. Gravado por Rogério Maciel.